caiu a lágrima vermelha de um palhaço. O palco foi manchado com sangue coalhado. A Tim Espirro tá de volta com um novo espetáculo. Pode dar gargalhadas e bater palma pros palhaços. Mundo mágico, rua, circo de Solé. Vai assim, gosto e fogo por comida e um copo de golé. Povo da cor de quer, brinquedinho criminal. Vai a caça maquiado de boneca assassino do mal. Caiu a lágrima de um palhaço que molhou o papel. Sentado na poltrona, atuando menescel. Almejando um Rapunzel, degustando coquetel. Excelência que deseja seu castelo de papel. Faz figuinha se tem fel, finge que não vê, vai vendo. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Bozo arranca da manga o doguinho cromado. Da cartola sai a uso, o palhaço agora é mágico. Vai sumir seu filhinho, que é refém riquinho. Faz aparecer boiane sacado no corguinho. Gasolina no paladar, dum dum no tambor. A brasa vai na reta e a bruxa fogo pegou. Asfalto, teu ganha-pão, melhor que roubar. Acrobata na rua tá tipo Bozo Bagdá. Negaram uma moeda pro palhaço, coitado. Tenso quando cai a lágrima de um palhaço. Aplausos pra terra, bate palma pros palhaços. Pode dar gargalhada enquanto espatifa os pedaços. Maquiagem esconde a face, sofrida de um palhaço. É aí que nós entra na cena, dando risada e sentando o ar. Da cartola sai a uso, o palhaço agora é mágico. O uso arranca da manga, o dog cromado. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Caiu a lágrima de um palhaço e o clima ficou tenso. Mais um jeito em reunião no castelo de Babel. Os palhaços algemados numa cadeira de réu. Cai a lágrima vermelha que vai manchando um papel. Viaja no maestro atuando menestrel. Ficou tenso, vixe, molhou, deu buchicho. O Bozo e o Coringa num debate nos cochichos. Veio sumariar pra ver com quem que tá. Os brinquedos fura lata pra dar tiro nos patatá. Uma cara toda pintada, sapato de bandoleiro. Andando na corda bamba, ganho aplauso daquele modelo. Pede pro Coringa sair e deixar um espaço. Que quer ver a plateia aplaudindo, caindo a lágrima de um palhaço. Palma, palmas aí, plateia, tá tudo pronto pro espetáculo. Seja bem-vindo ao campo minado, sinta a lágrima do palhaço. Seu sangue espirrando no asfalto, você caído deitado. Baleado, todo furado, foi vítima dos meninos maquiado. Rosto pintado, maquiavélico com maquinados. Tupido, tambor carregado, mãos pro alto, psh, ajoelha no chão e começa a rezar. Vamos brincar que o espetáculo vai começar. É mãe chorando e a bala com medo, ataque cardíaco, filho morrendo. Os caras de cinza promovendo enterro. Puta que pariu, tá desse jeito, lamento, sofrência, enfermo. Os moleque atrás da boa, se não coopera é enterro. É enterro, é enterro. Pode dar gargalhadas e bater palma que se eles gostam. No castelo do Aspirigel, tomando coquetel, virada de costa. Só no aguardo do aval que vai vir nos paiacim. Que te pega saindo do banco com os pacotes de miquim. Que pega os peixinhos pra negociar com a Alequina. Que é mulher do Coringa, mas dá pro Bozo por cocaína. Quem não viu, olha só como é falsa essa Alequina. Que não pode ver um de cara pintada que se mija por cocaína. Viaja no rebolado dela, vai que isso ela gosta. Ela faz se sumir na mágica, parece boiando no rio de bosta. Aplausos pra terra, bate palma pros palhaços. Pode dar gargalhada enquanto espatifa os pedaços. Maquiagem esconde a face, sofrida de um palhaço. É aí que nós entra na cena, dando risada e sentando o ar. Da cartola sai a uso, o palhaço agora é mágico. O uso arranca da manga, o dog cromado. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Caiu a lágrima de um palhaço e o clima ficou tenso.